Resistência Rock Podcast. Respect. E aí, galera, beleza? Esse é o podcast Resistência do Rock, onde nós vamos conversar um pouco sobre o underground na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Eu sou o Bruno Larussa e eu tô aqui com meu amigo, com o Jefferson. Beleza, galera? Então esse é o nosso podcast, nosso programa piloto para apresentar um pouquinho aí do underground, do rock and roll para vocês. E qual que é a nossa ideia de programa, né, Bruno? A gente quer trazer então para vocês um pouquinho de como que é o rock and roll, né? De como que é a música underground do estado de São Paulo, na capital, nas cidades em torno, né? E trazer um bate-papo mesmo sobre essa cena, sobre como que tá fomentando essa cena, quais são as dificuldades, qual que é a esperança da galera, que tem de novo, apresentar algumas bandas, algumas músicas. O que mais, Bruno? Complementando tudo isso, a gente também vai procurar mostrar o lado deles, sejam tanto os músicos, os artistas, os produtores. Vamos tentar passar tipo uma agenda cultural aí pra galera que se interessar e quiser colar nos picos, que rola mais um cenário underground, seja com bandas de rock, seja com os artistas. E não são muitos lugares que hoje em dia dão esse espaço pra galera. Eles ficam, principalmente por aqui, eles ficam muito distintos e um pouco difícil de achar, mas sempre tem uma galera bacana que cola nos lugares, e a gente vai tentar mostrar um pouco do lado deles, e não só da galera que faz, como da galera que quem curte o som dos caras, quem tá perto, quem ajuda a promover os eventos. E a gente vai tentar manter o podcast nessa pegada aí, nessa linha. É isso aí. E a ideia também desse podcast é dar voz, né, pra galera aí que tá resistindo, que tá fazendo a sua música aí como uma forma de resistência mesmo, porque hoje no Brasil a gente tem praticamente um gênero musical, que é o sertanejo, né, predominando nas rádios, e a galera vive aí no submundo mesmo, no underground. Então, um dos objetivos desse podcast é dar voz pra esse pessoal, a gente apresentar as músicas deles, tocar aqui, trazer eles aqui também para poder falar um pouquinho com a gente, com vocês, e trocar essa ideia, né? Fazer então essas bandas, esses artistas que estão aí no underground ser um pouquinho mais conhecido e, quem sabe, um pouquinho mais valorizado. É, exatamente, até porque nada, ninguém melhor do que eles para passar para vocês, para passar para toda a galera, o que eles sentem na pele, tanto as dificuldades quanto os preconceitos, porque isso envolve não só a música, mas envolve toda uma cultura que a gente tem aqui, tanto na cidade de São Paulo, como você acabou de falar, em relação ao estilo musical do que predomina hoje. E essa galera do underground, ela vive num lado bem B da cidade, assim, eles passam por coisas do lado bem B, e fica interessante mesmo eles contarem pra gente, e a gente vai tentar dar todo esse espaço para eles poderem mostrar o projeto pra galera aí que se interessar. Legal, então é isso aí mesmo, né? Esse é o nosso podcast, Resistência do Rock, e começando aí então com um episódio piloto. Nada melhor então do que a gente se apresentar, né, Bruno? Começa você então, cara, se apresenta aí pra galera. Bom, meu nome é Bruno Larussa, eu acabei de me formar em jornalismo, agora no meio do ano de, pra quem, né, a gente tá agora no começo de 2018, no meio do ano de 2017 me formei em jornalismo. E eu fiz bastante coisa, sou com 27 anos, e durante os trampos da faculdade eu fiz bastante coisa relacionada ao rock, relacionada a esse lado underground. Então é uma coisa da qual eu me identifico bastante e acho bacana a gente falar bastante sobre isso. Eu moro na zona leste de São Paulo, da capital de São Paulo, e é também um lado onde essa cena do underground, até um pouco mais afastada, ele tem bastante espaço, assim, tem bastante fomentação. Principalmente do punk rock. Então é um lugar assim pra esse nicho bem bacana. Sobre mim, cara, é mais ou menos isso. Aí, com o tempo, nós vamos nos conhecendo e falando um pouco mais sobre mim. Beleza, então eu sou o Jefferson, né? Também conhecido aí como Jeff Ferreira. Eu atualmente tenho dois projetos bacanas, né? Um deles é o site Submundo do Som, onde faço resenhas, entrevistas com artistas da música, né? Da música alternativa também, underground, que não tem muito espaço nas rádios, né? Então, bastante artistas do rock, do reggae, do rap. Então eu tenho muito contato com eles, entrevistas, resenha de discos. E atualmente também tem um programa de rádio na Estrela FM, na cidade de Jaguariúna, né, da onde eu moro, que é aqui no interior de São Paulo. Então é um programa também voltado a esse tipo de música, né, música alternativa, que não tem espaço nas rádios. E a proposta desse programa é justamente, né, abrir um espacinho aí. Então, esse sou eu, né, Jeff Ferreira, e aqui do lado do Bruno. A gente é dois caras, um da capital, um do interior, né, para trazer a visão de como o rock é tratado aí no nosso estado, né. Então duas visões aí, uma da metrópole e uma aí do interior, das cidades mais abastadas, né? Acho que vai ser uma experiência legal esse podcast, vai ter uma visão de ambos os lados aí, tanto, né, capital interior, tanto do jornalista, no caso do Bruno, um cara que faz resenhas, que sou eu, como também dos artistas, né, as bandas, os cantores, os guitarristas, baixistas, letristas, bateristas, etc, né? A gente vai mergulhar um pouco aí nesse universo underground, que é o rock and roll. E só para complementar o que você disse em relação aos estados, né? Eu sou da capital, apesar de ser de São Paulo também, mas você mora no estados, não, as cidades. Você mora no interior. É bacana, porque eu acho que vai ter muita coisa em comum do que a galera passa, seja no interior ou seja aqui na capital, porque talvez uma galera pense assim, ah, o cara tá na capital, então ele tem todas as oportunidades do mundo, e não é bem assim que as coisas funcionam. Às vezes até um pouco mais complicado do que uma galera que mora assim mais afastada e tal. Então, fazer esse bate-bola aí, ver essas diferenças vai ser bacana pra caramba, vai ser uma puta experiência. É isso aí. Bom, e uma das propostas também aqui do nosso programa, Resistência do Rock, é trazer então músicas pra galera, né? E eu e o Bruno aqui separamos 4 músicas, né? Cada um de nós aqui fez uma listinha de 2 músicas, mas que tem o objetivo aí então de dar uma pincelada do que vai ser esse podcast, né? Quando ele estiver estabilizado, rolando pra valer. Então, Bruno, vamos começar com aquele som lá que você mandou? Quer falar um pouquinho sobre ele? Certo. Primeiro então eu vou falar da banda do. A banda se chama Vox Guinea. E ela é uma banda hard rock e tal, mais nesse gênero. E eles lançaram um EP esse ano. Então é uma banda um pouco mais recente, que os caras estão começando agora. E eu escolhi o som porque tem algumas particularidades legais, assim. Tipo, tem uma. É uma vocalista, então uma vocalista uma banda de rock e tal. No mundo isso é normal. Só que se a gente colocar aqui com todo esse mundo rock and roll um pouco machista que a gente vive, ela manda bem pra caramba aí nos vocais. É uma banda que tá começando agora, o som deles é muito bom. E a banda, ela faz tanto um som cover quanto o som autoral. Então eles conseguem migrar bastante nesse mundo. E tem um EP recém-lançado aí, que tem uns sons legais aí pra gente poder ouvir. Então vamos rolar aqui a banda Vox e Guinea com a música Bêbada de Rum. Confere aí. Eu não sei o que fazer. O meu mundo Então a gente acabou de ouvir aqui a banda Vox Guinea com a música Bêbara de Rum, música que o Bruno trouxe pra gente curtir. E eu também trouxe uma música aqui pra gente curtir, que é de uma banda chamada DPR, do Protesto à Resistência. E a música que eu trouxe se chama DPR Parte 2, né? Essa música e essa banda, né, eles têm também esse espírito do underground, né? Como o próprio nome, do Protesto à Resistência, que é uma banda que prega bastante isso, né? Que é sair do protesto e se tornar uma resistência, né? Tem a ver assim, bastante com o movimento político, né? Dessa história assim, de não aceitar tudo, né? De não ficar quieto, de ir pra cima mesmo, de não deixar assim, né, a classe política aí fazer as palhaçadas que eles vêm fazendo com a gente. E isso também vem no âmbito da música, né? Por eles serem assim de periferia, de não ter assim, as oportunidades que as bandas grandes têm, né? Então assim, é uma resistência mesmo, né? Então tem a ver aí com o nome do nosso programa, Resistência Rock. Então eu trago aqui a música do Protesto à Resistência, da banda DPR, que vem aí então com hardcore pesado, né? Com a música DPR Parte 2. Então vamos curtir aí, beleza? Artigo 412 da Lei da Rua, aqueles que o sistema não matou, a rua contratou. Parágrafo 13, nunca pague pau pra rei, corre do lado de quem sempre se sabe que é oprimido pela porra da lei. DPR é hardcore de rua sem corte, o dedo levantado e apontado pra cara dos Loki. É HC mais RAP, deixando os bricos em choque mais uma vez. Sem aqui no pé, ainda rimando em português. A boca só se cala quando o tiro acerta. Do protesto à resistência, infelizmente falamos de violência, porque o sistema ainda é assim. Não é justo pra você, nem muito menos pra mim. E tem quem diz, e é por isso que a gente rima assim. Os bico vê se ataque querem ser igual quem entra nessa guerra pra vencer. Mas respeito não se compra, se faz por merecer. Copiou, otário. Do protesto à resistência, assume a bronca que vier de consequência. A vida é dada e é só tomar a frente. As cenas vai tomar dos loucos aqui tão consciente. Minha arma tá na mão, meu microfone tem gatilho. Quem sabe do que se trata? Tá comigo e não dá milho. É letra de maloqueiro, só pros que são verdadeiro, que cola na humildade, mas sem querer ser espelho. Cocaína, meu pará. pode construir, fazendo o que eu faço, sendo quem eu sou, mesmo sabendo que algo humano desandou. Pela minha frente encontro vários que não entendem mais, mas mesmo assim tô firme, forte e persistente. Vou me esquivando o tempo todo do injusto na minha frente. Sai de reto. A gente vê quem é quem depois de um tempo. Quem tem conceito, veja bem quem tá andando pelo certo sem tirar ninguém. Tô me mantendo em pé e acreditando, e no caminho dos polícia me esquivando. Só lamento pra quem foi, não aguentou, né? Aquele salve pra quem fica. Caminho firme e forte, ainda acredito. Eu me esquivo do olhar injusto, do dedo que me aponta e me condena todo tempo. Tá querendo ver minha queda a todo custo, a todo custo. Mas não vou ver, pilantra nenhum vai ver. O meu corre tem proceder. Então galera, esse foi o som da banda do Protesto à Resistência. Vocês acabaram de ouvir. Quem indicou essa música aí foi nosso amigo Jefferson. Uma pedrada hardcore aí pra galera. E agora nós vamos ouvir mais um som aí, esse indicado por mim, da banda Mardita Rock'n'Roll, que é uma outra banda que tem um pouco mais de um ano aí de estrada, e eles estão surgindo bem também na cena daqui de São Paulo, na cena underground. E eles fazem um estilo um pouco mais rock'n'roll deboche, a la Matanza, a la Velhas Virgens, e fazem um hardcore pesadinho aí também, para uma galera que curte um som um pouco mais diferente. Eles também lançaram um EP agora no segundo semestre do ano passado, e tem uma boa aceitação aí do público, das galeras que vão, sempre curtam, sempre vão aos shows. Fica aí a banda Mardita, para vocês ouvirem, com a música Mardita da Harley, que seria o single, colocar assim nos caras. Curtem aí, Mardita. Acabamos de ouvir aí a Mardita da Harley, é uma música da banda Mardita, que o Bruno trouxe aí para nós curtir. E vamos curtir então o último som do nosso podcast, episódio zero, né, desse piloto, que é a música Choque de Ordem, da banda Eu Acuso. A banda Eu Acuso, ela é uma banda do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre. Então é interessante a gente ver, porque é uma outra banda que tá no underground, que tá aí... Na verdade, essa banda, né, eu soube recentemente que ela deixou de existir, né? Ela encerrou essas atividades, né? É por causa das dificuldades aí que tem de conciliar, né, projetos. O pessoal aí que tá no underground não vive da música, né? Tem que ter um trabalho paralelo. Mas, enquanto essa banda esteve em atividade, eles foram uma voz, assim, de resistência também, né, do rock and roll, lá em Porto Alegre, né, um estado, assim, mais conservador, mais tradicional, e de onde saíram muitas bandas de rock também, né, mas a banda Eu Acuso aí, então, é uma banda de outro estado, mas que é legal trazer ela aqui, porque ajuda a mostrar um pouquinho a visão, né, de que as dificuldades do underground, do rock brasileiro, ela está em todo o solo, né? Não é só questão de um estado ou outro que é mais difícil tocar um som, não, é geral, né? O Brasil todo aí, se falou de rock, se falou de underground, as dificuldades aí são a mesma. Então vamos curtir aí a banda Eu Acuso com a música Choque de Ordem. Se liga aí. A gente acabou de ouvir a música Choque de Ordem, da banda Eu Acuso. Então, essas foram as quatro músicas que a gente trouxe para ilustrar um pouquinho aí esse programa piloto, né? Esse programa de estreia, que foi então a música Vox Sanguínea, Bêbada de Rum, DPR, parte 2, da banda do Protesto à Resistência. Ouvimos também A Mardita da Harley, da banda Mardita, e Choque de Ordem, da banda Eu Acuso. Foram quatro sons aí para ilustrar um pouquinho então do hardcore, né? Como a gente pôde ver, bandas de qualidade, bandas que tem uma sonoridade bacana, que tem uma letra bacana também, uma letra da hora, e que estão aí, né, tentando galgar um lugarzinho no sol também. E como eu falei um pouquinho antes da música tocar, a banda Eu Acuso já foi uma das que encerraram as atividades, né, devido aí à falta de oportunidade que esse cenário do rock, que é um estilo tão da hora, um estilo tão gostoso de ouvir, mas que ao mesmo tempo aí é um estilo assim ingrato, né? Fazer rock é fazer por amor mesmo, porque por retorno financeiro a coisa é difícil, né, Bruno? Exatamente. São muitas bandas, né, que iniciam, que tentam aí mostrar o seu trabalho e tal, mostrar a sua arte, e param no meio do caminho justamente por isso, porque ou não tem um público frequente nos shows, ou não tem um suporte, ou não tem um lugar onde tocar. Então, para essa galera que tem uma banda, que quer mostrar o seu trabalho, e principalmente desse lado mais underground é bem difícil. É um caminho bem longo, assim, para eles conseguirem ter um pouco de retorno e um pouco de não seria visualização, mas assim, é reconhecimento, até mesmo da galera. Mas, tipo, como até usando como exemplo essas duas bandas aqui da capital que eu indiquei, a galera tá tentando. Tipo, a gente vê muita galera desistindo, mas a gente vê muita galera começando. E isso é bacana para pro cenário em si, é bacana, tipo, pra molecada, pra incentivar quem quer. Então, mostra que o underground também é a tal da resistência do rock and roll aqui. Exatamente, né? O underground é resistência. O rock, ele é tido como, né, como uma música aí já de protesto, uma música com um ritmo mais sério, né? Com letras profundas, poesias e tal. Músicas divertidas também, gostosa de ouvir, boas pra dançar, né, pra namorar. E o rock é uma música boa, uma música da hora, né? Ver aí a galera na caminhada, trazendo novas bandas, novas sonoridades, novos experimentos, né? Fazendo fusão de hard rock com hardcore, com outros ritmos, né? Como hip hop, como reggae, enfim. O rock, ele é um estilo assim, que se adapta muito fácil, né, a esses outros gêneros também que estão no submundo. E as bandas vêm aí, né, vêm tentando, vêm mostrando a sua versatilidade, captando tendências, né, também lá de fora. Isso é bacana. Então, assim, ver bandas que estão nascendo, que estão crescendo, que estão se empenhando, que estão ali levantando uma grana, um crowdfunding para fazer um CD, lançar uma camiseta, montar um site, né? E ter aí o seu respeito, né, cara? É demais. Então, assim, o que eu posso, né, fazer de consideração final é isso, cara. É que o rock and roll é uma música boa de se ouvir. O rock and roll, ele tá aí, né? Muito se compara com o rock and roll lá dos anos 80, né? Quando a gente, como país, né, o Brasil, explodiu várias bandas da hora aí. E que depois, nos anos 90, essas bandas caíram mais pro underground, né? Saíram bastante bandas boas e famosas ainda, mas não com aquela força dos anos 80, né? E aí, o passar das décadas foi enfraquecendo nesse sentido, né? De visualização, gravação, né? As gravadoras acabaram, a distribuição das músicas, o CD físico, né? Uma série de coisas aí que a gente vai estruturar melhor e trazer aí nos próximos programas para discutir um pouquinho, né? Mas o que a gente tem para dizer hoje é isso, é que o rock and roll, ele tá aí, né? Ele não acabou igual dizem que morreu, que não tem mais. Não tem igual era nos anos 80, né? Isso é fato, mas que ele tá aí, né? E com essas bandas que a gente trouxe, estão fazendo aí o seu barulho, né? Estão tentando aí, e é isso. Beleza. Complementando aí, porque eu acho que você já disse quase tudo aí, mas para complementar aí, dar um pouco da minha opinião aí também, da minha visão, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que estamos voltando para o... estamos nos voltando um pouco mais para o underground, porque foi daqui, como você mesmo disse, nos anos 80 surgiram, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, explodiram muitas bandas, e bandas boas de rock, com essa pegada de resistência, com essa pegada de ir contra o sistema e tudo mais, e elas surgiram do underground. Então, nada melhor do que voltar às raízes, voltar às origens, para a gente tentar ter um movimento tão forte que nem a gente teve lá nos anos 80. Não vai ser igual, isso é impossível, mas pode ser que surja de uma forma diferente. E a gente vai tentar fazer a nossa parte, assim, nós como comunicadores, podemos dizer assim. Esse vai ser o espaço que a gente vai conseguir dar para essa galera, mostrar o trabalho delas. Esse vai ser o trabalho que a gente vai fazer, de tentar divulgar tudo isso, coisa que eles não tiveram tanto nos anos 80, mas é uma ferramenta que a gente tem hoje. Então a gente vai tentar usar todas as ferramentas possíveis para dar esse nosso valor a esse movimento tão, tão bacana que existe em todas as cidades aqui do Brasil. E é claro, para a galera poder mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor e também ter o reconhecimento que eles merecem por ter tanto esforço e buscar o caminho deles. É isso aí, né? Então, assim, do mesmo jeito que as bandas estão fazendo resistência, né? Eu acho que nós, como comunicadores, como o Bruno deixou bem claro aí, também somos resistência, né? Está faltando um programa de televisão, está faltando um programa de rádio, está faltando um site especializado. Então, a gente está aí, né? Estamos tentando aí fechar todos esses espaços que estão abertos, né? Esse podcast, ele vem com essa proposta, né, Bruno? É isso aí, cara. A gente vem aí com a nossa humilde ideia de também fazer o nosso trabalho, assim. Se é uma coisa que a gente acha tão importante, se é uma coisa que a gente dá tanto valor, por que não tentar fazer a nossa parte? E essa é a nossa forma. Fazer esse podcast, mostrar as bandas, mostrar a galera, de repente alguns produtores, alguma galera que tem a ver com o underground, pra gente poder também fazer a nossa parte nesse estilo. É isso aí. Então a gente finaliza por aqui, né, esse primeiro programa, esse episódio piloto, né? E a gente finaliza aí, então, deixando um panorama aí do que a gente pretende falar, né? E toda essa ideia final que a gente trocou aqui é isso, né? Então a cara do programa vai ser isso, vai ser falar da resistência das bandas, vai ser falar um pouco sobre as dificuldades, vai ser falar sobre a alegria, né? Sobre a alegria de gravar um EP, de conseguir seu primeiro disco, de vender um disco na loja, de ter um show ali com uma galera da hora, cantando as músicas, né? Explorar aí todas então, as dificuldades e a alegria das bandas, trazer uma galera feliz aí que trabalha com som pra trocar uma ideia com a gente. Essa é a ideia então desse programa, né? O nosso podcast Resistência do Rock. Bom, é isso aí então, a gente. Eu vou me despedindo por aqui desse nosso primeiro podcast, do nosso primeiro bate-papo e a ideia que o Jefferson acabou de passar para vocês, a gente mostrar o lado do underground, dando voz para os artistas, dando voz para as bandas, para eles falarem como as coisas acontecem do jeito deles e com toda a galera que também permeia esse lado rock and roll e underground. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram. Se vocês curtirem, se vocês acharem legal a nossa ideia, compartilha aí pra galera, pros seus amigos, pra quem se interessar pelo assunto. E deem também o seu feedback, o que ficou bom, o que não ficou, o que a gente pode melhorar. Porque todo, assim como no Underground, aqui no nosso podcast também, todo mundo se unindo, todo mundo fazendo... tentando fazer o melhor, a gente vai chegar com conteúdo com bastante qualidade, que seja bacana para todo mundo. Valeu, galera! É isso aí, galera! Muito obrigado aí para todo mundo que ouviu, que apoiou essa ideia, que vai acompanhar. E só deixar aqui então o nosso link, né? Os nossos episódios eles vão ficar então lá no WordPress. No link então é resistenciarockpodcast.wordpress.com. Né? Por enquanto aí esse é o nosso link do nosso podcast Resistência Rock, beleza? Valeu e até o próximo. A resistência...